Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios, capítulo 6, e verso de número 12. Com esse texto da Palavra de Deus, eu quero cumprimentar a todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus e desejar um bom dia. Nesse dia de feriado, nós estamos aqui para agradecer a Deus e para parabenizar também o nosso querido vice-presidente, pastor Adão Ismelindro, que hoje está de aniversário. Ontem à noite, nós estivemos reunidos com todos os encarregados de congregação e fizemos ali a despedida do ano, desde já antecipado, é verdade, mas juntos nós abraçamos esse companheiro, esse amigo, esse homem ilustre que tem trabalhado ao longo de uma caminhada profícua e abençoada por Deus. Parabéns, pastor Adão. Parabéns, meu amigo, meu companheiro, e que Deus continue sempre te fazendo um instrumento na casa de Deus. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Meus irmãos, vício não é apenas uma necessidade excessiva de algo, é também um mau hábito. Quem disse que cristão não precisam ser libertos de alguns vícios? Há pessoas que não conseguem ficar um final de semana sem gastar tudo que tem, mesmo com um guarda-roupa cheio de peças novas. Tem gente viciada em trabalho que não reserva um momento para o lazer e para dar atenção à família. Existem os dependentes de café, os dependentes de refrigerantes e os compulsivos por comida. E esses também são vícios que precisam ser extirpados, pois tudo em excesso faz mal. O alívio e o prazer vêm pela satisfação do vício, mas em seguida acarretam consequências graves, principalmente quanto à saúde. Mesmo tendo consciência disso, as pessoas insistem em deixar de se dominar por certas coisas. O apóstolo Paulo enfatizou aos cristãos a importância de evitar comportamentos viciosos. Todas as coisas me são lícitas. Essa conduta pode estar sendo adotada para aliviar uma dor emocional, escondendo alguma frustração ou decepção. Pode ser um escape provisório da realidade. No entanto, o que Deus deseja é que sejamos livres de quaisquer vícios e dependentes apenas dele, que não escraviza nem manipula ninguém. Regozijemo-nos em sua maravilhosa graça, que não causa mal algum, só bênção para nossas vidas, sem medidas, sobre a nossa caminhada, o nosso viver. Que Deus possa, nesta manhã, abençoar poderosamente a cada um dos nossos ouvintes. Ali no templo, está sendo realizada uma consagração, nesta manhã, das 7 horas às 10 da manhã. Todos aqueles que ainda têm tempo disponível, venha para a casa de Deus. A tua ti, Senhor, a tua palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus, assim como eu quero, nesse momento, orar com você. Eterno Deus e amado Pai que estás nos céus, nesta manhã, quando nós ministramos a Tua Palavra, entendemos perfeitamente, Senhor, de que ainda precisamos de libertação em muitas áreas. E se porventura algum dos cristãos, algum irmão está vivendo sob a pressão de um vício, seja da gula ou de qualquer outro tipo de escravidão, liberta nesta hora. E olha para aquelas pessoas acamadas, aquelas pessoas, Senhor, que estão desenganadas pelos médicos, que nesta manhã a bênção de Deus, a graça do Senhor, possa alcançar a cada um dos nossos milhares de ouvintes. Em o nome de Jesus nós oramos, agora e sempre. Amém e amém.